atitude, mas não dá pra engolir a sua atitude. Ah, dessa vez você foi longe demais. Agora eu fiquei cagado.